Aí o que que eu vou falar? Vocês estão, né? Estamos aqui no restaurante Zé Patim, na beira do Rio Doce, em Santana do Deserto. Seu Zé Patim, há quanto tempo que o senhor mora aqui? Eu nasci aqui no lugar dessa casa, tenho 61 anos. Entendi. E aqui funciona um restaurante, pelo que a gente está vendo, né? 17 anos. 17 anos. E o senhor gosta desse serviço do restaurante? Gosto, faço com amor. Entendi. É, tem que ser. Passa muita gente aqui? Passava, né? Mas agora tá parado, não tá passando não, não tem... Porque meu negócio mais era com pescadores. Entendi. Então era lazer. Então não tem mais, já tem 2 anos que eu não tenho pescador aqui. Então... Já faz 2 anos que não tem pescador. Faz 2 anos. Então, essa é a mesma data da lama tóxica, isso, né? Que veio. É. Entendi. E qual que o senhor pode dizer que foi o efeito dessa lama aqui na vida do senhor? Ah, o efeito dessa lama foi muito mal aqui pra gente, porque me tirou meu ganha-pão. E agora vocês vivem do quê? Ah, nós vivemos aí, ó. Pouco tempo, enquanto era Samarco, eles me davam apoio. Eles almoçavam comigo, jantavam, tinha cafezinho, lanche. Eles vinham aqui pra gente bater um papo, eles tomavam um café com a gente aí. E hoje mudou pra Renova, nem o chefe da Renova que é hoje, eu não conheço ele. Já tem uns 3 meses que ele tá aí e a gente não conhece ele. Eu não conheço, ninguém conhece ele aqui, não vem pro lado de cá, não dá assistência nenhuma. Entendi. Essa cidade, Santana do Deserto, é uma cidade muito calma, né? Nossa, a cidade é Rio Doce. A comunidade de Santana do Deserto. A comunidade é Santana do Deserto. É muito tranquilo, graças a Deus. E por conta de que esse nome? Ah, isso é velho, isso aí tem 283 anos. Nossa, cidade antiga então, hein? É, isso quando eu descobri o Brasil, eles iam explorando a tiração de ouro, né? Então veio de baixo para cima. Aqui é mais conhecido primeiro do que Rio Doce. Aí chegaram aqui, deram uma parada, que achou o ouro aqui. Lá, os escravos lavou muito ouro aqui na fazenda Floresta, mesmo aqui em Santana. E foram seguindo. Aí depois deram uma parada, aí seguiram para frente e parou em Mariana, né? Lá isso ficou até hoje. Então qual que era a grande riqueza aqui de Santana do Deserto? Ah, de qualquer maneira era ouro, né? Ouro. E agora que está essa situação, vocês e o Rio, cara a cara? A situação está péssima. Porque a gente olha para lá hoje e só tem tristeza. Antes você chegava aqui uma hora dessa, fim de semana, você podia olhar, vocês viam a gente ali dentro d'água brincando, criança, todo mundo. E agora não tem. E toda essa gente que gostava tanto do Rio, que vinha pescar no Rio, o que, que essa gente tá fazendo para tentar ajudar o Rio Doce? Olha, teve... Não pode a gente... Eles já compraram até filhote de alevino de peixe para soltar aí, mas não pode soltar. O meio ambiente não deixa soltar. É? É, o Ibama. Então solta escondido. Mas enquanto não limpar a água aqui, não vai soltar para nós aqui não. E qual que é o jeito de limpar essa água? Olha, limpar era tirar lá o rejeito, eles não vão conseguir tirar. E tem alguma outra coisa que dê para fazer, para limpar? Ah, isso aí, hoje a gente não pode nem comentar isso, porque aí eu não sou formado em nada. E eu tinha solução para tirar, mas os caras que é formado não vai deixar. Não, mas a solução do senhor, que morou a vida inteira de frente ao rio, o que o senhor acha que o rio está precisando, olhando assim para ele? Mas está precisando de limpar lá para... Fechar a usina outra vez, voltar a operar, né? Fechar a usina. Pra encher do lago lá e voltar a operar, mas do jeito que tá lá, eles não podem encher, pra eles não tirar nada lá ainda. Entendi. Vocês vão subir reacima aí, vocês vão ver a situação dele ali. Eu fiquei curiosa, o senhor tinha uma relação especial com o Rio Doce? O senhor gostava muito do Rio Doce? Eu gostava, era a área lazer que nós tínhamos, o Rio Doce. Entendi. Isso aqui é gente de Ubar, Juiz de Fora, Tocantins. A cidade vizinha, tudo vinha pra cá. Mariana, Ouro Preto, João Levado, Barão de Cocais. Todo mundo vinha aqui pra pescar. Nós ficávamos fim de semana aí até 3 horas da manhã fazendo churrasquinho, batendo a viola. Era gostoso, não tinha confusão nem nada. Eu vou só atender aqui, vou. Patinho, e o senhor contou que aqui na comunidade tem uma grande festa. Tem. Não é? É. Que festa é isso aí? Quando acontece? Mês de julho, festa de Santana. Mês de outubro, festa do Rosário. Festa do Rosário. E tem encontro cavaleiro no mês de setembro. Tem umas 3 ou 4 festas aqui todo ano. E a festa Santana, como é que ela é? Festa de Santana é de tradição, né? É dia 26 de julho e vem muita gente, tem muita barraca, tem tudo que você pensar aí. E acontece tudo aqui na rua? Na praça ali embaixo. Na praça? É. É muita gente, é lindo demais, parece o centro de São Paulo no dia da festa. É mesmo. Vem o povo inteiro, né? Nossa, você acha que é bonito o centro de São Paulo? Ah, é bonito, aquele povão embolado lá, é bonito. É muita gente mesmo. É muita gente. E também já dá uns roubinhos aí, que já tá vindo muita gente de fora. É, camelô perigoso. Então, se você vê vocês com dinheiro, ele tenta te levar ele. Não pode mostrar, não. Esse ano, R$500. Aí roubaram a montoeira. Ah, é? R$500, R$800. O cara vai pra uma festa num lugar desse, como mostrando dinheiro no meio do povo. O cara já tá com a maior ideia, leva mesmo. Aí tem muita gente, tem gente de todo jeito, né? Um encosta no outro, dá um empurrãozinho daqui pra lá, acha que a gente tá embolado, mas a mão já entrou no bolso do sujeito. E aqui, você tem o pátio da contra o Rio Doce, né? A gente está quanto? 50 metros o Rio Doce aqui? Está mais, né? Tem mais de 50, tem uns 50, 60. É uns 70 metros aqui lá. E vocês plantam o quê? Dá para ver que tem várias coisas. Aqui tem. Tem de tudo um pouquinho. Lá. A minha horta lá embaixo, lá. Estão vendo? Estou vendo. A minha cor, como é que ela está bonita? Está bonita mesmo. Essas bananas também são tuas? É. Tem fruta. Tem de tudo um pouquinho aqui. Tem abacaxi. Tem mangueira? É? Tem uma mangueira lá, né? É. E essa árvore mais grande é o quê? Gameleira. É um jameleiro? É. Gameleira. Conhece? Gameleira? É. Ela dá uma frutinha? Dá uma frutinha miudinha. E os passarinhos comem? Come. Tô ligado. É. A minha esposa é de Rio Doce. Ela é aqui mesmo. Mora no centro lá. Então a sua família sempre foi daqui? É, foi daqui. Desde a origem. A minha bisavó morreu com 118 anos. Só aqui 118. O que ela fazia? Ah, era doméstica. O café dela da manhã era uma pinga, mais ou menos assim, e uma tira de tocinho da fumaça. Era o café dela. Quando ela morreu, ela enfiava uma agulha no fundo de uma linha sem óculos. É incrível isso. Não, né? O pessoal aqui vive muito, né? Uai, que se o cara não tiver pressa a morrer, é muito. Não tive. Tranquilidade, uai. Né? Conhecimos agora uma senhora lá na praça, Dona Terezinha, não é? Aham. Uh-huh. 95 casa. Anos. Não, então não é Dona Terezinha, não, é Dona Joaninha. Dona Joaninha? É, ela na praça ali, não é Dona Joaninha. Ele tem o riso lindo. Ela tem. Muito. É risonha pra caramba. É, ela gosta de rir. A povo aqui tão tranquilo, eu sou. Sim. Porque... Um sorriso no rosto. É, então. Parece que tá de bem com a vida, né? É, porque se o sujeito estiver chateado, tiver, o coração dele não aguenta, né? Não aguenta. E vai ficando, vai juntando. E vai adoecendo, né? Vai adoecendo, depois dá aquela explosão e tchau mesmo, aí não adianta. Verdade. Primeira coisa, se a gente quiser viver bem, tem que gostar da gente mesmo. Verdade. É, mas se você não gostar de você, como é que você vai viver? É verdade. Primeira coisa. Né? E para isso tem que fazer o que tu gosta, né? Ah, é, sem dúvida. Tem que ser verdadeiro consigo mesmo. Isso. Ninguém me aborrece. Não tem ódio de ninguém. Melhor coisa. Do jeito que eu começo de manhã, eu vou até hora de deitar, tranquilo. Tu que administra a tua vida aqui. Ah, não, paz. Na paz. Se um chegar aqui, o fulano falou, ele diz, minha... Você é bom, falou, não, deixa pra lá. É, não tá, eu não tô vendo. Né? Uhum. Deixa o cara falar. Quando tá falando aí, porque tá lembrando da gente. É. E aqui os vizinhos, como são os vizinhos? A convivência, a comunidade? Aqui tudo é tranquilo, essas duas casas aí, meu irmão. Família, a, né? A terceira de lá é primo. A outra casa de lá, considerada, as duas casas que tem pra frente lá, considerado parente também. Do lado de cá aqui tem. É primo, meu tio, primo, a rua aqui, tudo é parente. Tá sempre se apoiando, quando tá precisando de alguma aqui, coisa. Qualquer coisa aí, qualquer tá coisa, sempre perto. Tá tudo junto. É. Na rua de cima, lá embaixo, tem, é tudo parente também, tem uma irmã minha que mora lá em cima, na praça. A cidade, a comunidade é de vocês, então. É, pra, na rua de cima, meu irmão mora ali na rua de cima ali. E mais pra frente, lá, meu, é primo, era... E manda minha mãe que mora lá, tudo parente. Quanta gente... Nós somos 10 irmãos. Eram 10 irmãos. 10 irmãos? É, uma... Nós perdemos uma irmã. E quanta gente tem a comunidade? Deve ter umas 300 pessoas aqui na comunidade. Tem muita casa vazia que hoje estão morando lá em... Tá lá em Garapé. É. Só de festa, feriado, que eles vêm embora pra cá. E onde fica Garapé? Igarapé lá em Belo Horizonte, depois de Betim, depois da Fiat. Ah. Betim, Contagem, aí você sai lá em Igarapé, naquela serra de minério que tem lá. Igarapé tá naquele meio ali. Igarapé, São José, São Joaquim de Bico. Aí virou no alto da serra lá onde é que tem aquela mineração. Não, às vezes não sei se nem. Às vezes conhece, às vezes não conhece, né? Aquele, não sei. Pois é. É na Limpa, São Paulo. Lá é bom, tá lá, já foi bom também, né? Hoje, cidade hoje não presta pra você viver mais, né? Não usa veneno nessa horta aí? Não tem veneno, não. É uma horta orgânica. Então. É. É esterco mesmo, natural. E... Muito bom mesmo. E você rega a horta com água do Rio Doce? Não. Não? Essa água não usa pra nada, não. A água nossa aqui tá. Nós temos um nascente ali em cima. Ali. A água que sai da torneira de vocês tem nascente? Vem nascente ali. Tem um reservatório, depois encanada, vem para duas caixas. Tem uma caixa ali, a nossa caixa ali. Ela enche, desce para os canos para distribuir. Entendi. E aí tu rega com essa água também? Hein? Tu molha a horta com essa água não, também? Não, desce, até o cano desce lá pra aquela horta. Entendi. A outra não, mandar pôr outra caixa, ela pode jogar lá na picuizinha lá embaixo. Lá. Ninguém confia nessa água do rio que você ora, né? Hoje ninguém confia nela, não. E quando a lama chegou, até onde que chegou ela? Olha, ela pegou na beirada da seca da minha horta por baixo e pegou a estrada do lado de lá, pegou quase o pé daquela árvore que tá morrendo lá. Aham. Até ali chegou? Até ali ela foi, ela pegou essa região e tudo aí. O gado aqui, rapaz, ali não bebe água no rio, não. Lá. É tudo saicado pra ele não ir. O dono daquela fazenda ali tem 98 anos. O dono daquilo? É. O dono da fazenda com as vacas aí. É. Hoje ele mora em Ponte Nova. E é ele que administra ainda isso aí? Não, filho dele. Vou ter. Bom, grande ciclo, passando por esse lugar especial, de energia boa, onde as pessoas vivem muitos anos, uma comunidade de paz, bem acolhedora, chamada Santana do Deserto. Um cantinho bem especial do Rio Doce.